755, final de 4 milhas, 1-0, baixa lá. 755, bom dia, ajuste 1-0 no meia, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-0 nós. 2-0, pouso 1-0, 755. Victor Charlie Del. Então, Mike Fox, você está achando que é preciso, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 125, decimal 1, alterna 13395. É prospect, eu estou em uniforme. Mike, prospect, eu estou em uniforme. Mais direto ao meu. Que bravo, uniforme, prossiga. Confirma para o controle? Eu apenas confirmando, eu sou super autorizado 220, confirme. Papá, mais direto ao meu. Mike Juliette Romeu. Ah, passando o Pituaçu. Escada paralela, solicita sobrevoo na região do shopping paralela, caso necessário, transfere torre. Mike Juliette Romeu, chame torre 1 no 895. Cabo. Controle gol 9759, possibilidade de voar, Moxa. Ah, na escada paralela, no shopping paralela, solicita permanência no setor, totalmente condicionado aos seus tráfegos, na solicita permanente 500 GS. O Mike 7 Romeu, mantém o setor, reporte quando for abandonar, mantendo a escuta permanente. Mike 7 Romeu, sem interferir com o eixo de decolagem da 1-7 e aproximação da 1-0. Sem interferência. Bola 755 no solo 38, direita 1219. Mike 7 Romeu, confirma estimado no setor? 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-7. Acelerado, uma torre 2-9-5, 7-1-5, tá? Salvador, 7-5-5, 7-5-5, está autorizado, táxi Alfa, em reporte de Juliette. Autorizado, via Alfa, reporte de Juliette, 7-5-5. Vitor Thiago, hotel decolar 239, mantenha reta e chama o controle 120, decimal 8. 208, sai do hotel. Vai manter o meu ponto 0, 0, 0, 0. 1049, mantenha o ponto 0. 89, temos autonomia de 3 horas e 5 minutos, alternamos Maceió. 4236, autorizado táxi, via parte 1, táxi Índia, quantidade da 1-0, chama torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-6. 1017 para Índia, linha de táxi, o azul, 4234. Ah, também 570, quando é que equipe de solo, me chama pronto, táxi. Sim, livre pushback, acionamento, chama pronto para o táxi, essa carga minha 570. Mike Bravo, uniforme, pronto, cópia. Oxané 6225, dessa via para 2 mil pés, QNH 1-0, 1-0. Direto, via Golf 677. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5175. Bora 49, ali mantém Cap 190. Ali mantém 90, bom, 649. Bravo, uniforme também, faltando após Raira, desce para o nível de voo 145, prossegue visual. Poderia confirmar pessoas a bordo? Tem funcionamento táxi de decolagem, torre 11895, ajuste 10017, bom voo. Bom dia, Romeu, meu Golf, prossiga. Reporte para o táxi, Romeu, meu Golf. Total 9891, decolado aos 41, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Curtiu o pouso 1115, a pro ideal é 251. Mais dois minutos para decolagem. Ah, tem uma questão, pergunta outra. É a possibilidade de coordenar com o controle, está visual após a decolagem direto dela? Sim, Matheus, será coordenado com o controle. Obrigado, 649. Salvador, bom dia, total 9891. Total 9891, contato radar na decolagem, subo para nível 360 na saída da EL. Foi na proa de Dael. 360, subida Dael, proa de Dael, total. Autorizado, Vitor Charlie Hotel, subo para nível 085. 085, hotel. A gente tem que uniforme utilizado de decolagem, custo 97, vento 170 graus, 10 mais. Meia quatro nove. Gente, foi coordenado com controle após decolagem, manter a reta até 2000 pés e voar em seguida proa direto Leda, ok? Afirmativo, após 2000, Leda, 649. 649 utilizado de decolagem, custo 10, 170 graus, 10 mais. Vale falar, 649. Azul 4234, Tony. Pronto. Dois a bordo, autonomia de 2h45, alterna, Salvador. É 570, está autorizado o táxi de Apache 1, táxi Índia, condição do Rosário, torre 11895, ajuste no 0, Rosário. Apache 1, Índia, pista 10, torre 11895, e ajuste no 0, fecha para cargo 6. Mike Juliette, o meu Tui. Tem que confirmar a altitude? Tem, te informo dois da Vienta já na aproximação. Fique atento ao tráfego, mais próximo será informado o tráfego, ok? Tá, quente, ficar atento, não está interferindo no eixo da 1-0. Voo 649, decolado aos 45, controle, não delegado decimal 8. 208. Bom dia, 649, decola, solicita proa de Dael Oleda. Voo 649, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída Dael. 360 na Dael, voo 649. Controle 649, televisão, autoriza direto, curva direita. No 649, após 3 mil pés, autorizado direto pela Didel. Após 3 mil, é o 649. Confirme, já iniciou a curva, passou 2000, conforme orientado pela torre. O senhor quer que mantenha a proa até 3000, senhor? Foi na proa de Dael, no 649. Dael, 649. Pode informar se tem coincidência de tráfego nessa região? 49, número 2, fazendo a saída da Dael. Afirmativo, senhor, apenas nessa localidade que tem chance de tráfego. É negativo nesse setor, houve, recebeu alguma informação de tráfego? Não, negativo, senhor. Apenas curioso por causa da... fazer não ser autorizado após meu pé direto, curva direita. Referência visuais, autorizado, Gol 649. Gente, 649. E pode ir mais direto, letra. Fiscal uniforme, efetuando pequeno desvio à esquerda, senhor, pode dizer as informações. Autorizado desvio. Xanem 6225, Xam Torre 1 no 895. Bom trabalho. Em Salvador, bom dia. Xanem 6225 está estabilizando aqui no X-Ray. Azul quadro 234, decolado 246, controle 1 no 20.8. 208. O Xanem 6225, bom dia. Ajuste 1097, informa o tráfego à sua direita no setor sul, 500 pés, o Robson 44, não interfere com a aproximação. Reporte baixado travado, Xanem 6225. 225, já está baixado e travando, monitorando o tráfego, senhor. Excelente, 6225, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, 6225. Azul 4489. Mas a saturação devido a tráfego aí à sua esquerda, posição de 11 horas a 5 milhas, mantendo o 200 e não no perfil da Starbomb. Controle, 4234 azul. Azul 4234, contato radar na decolagem. Vou para o nível 350, saída PUC. 350 na PUC. Controle autoriza pro Dinner pro Gol 649. Gol no 649, mantém o perfil da saída. Total 9891, chame centro Recife, frequência 125.1, não alterna 1339. 251, não confirma alternado? 13395, alternado. 3395, obrigado. Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu 5362, acione identificação. Pista cargo 6570 autorizado, alinhar e manter, capitão na zero. Zero, décima oito, é o controle, então pronto, direcionamento, o passarei 2283. Quatro, quatro, oito, nove. Curva esquerda na proa 220, limite que é DMAIC 150, Simbra. Puxando a 225 na escola 50, direita 1219. Direita 1219, Xanera 6225. Abstacargo 6570. autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1.80 graus, no zero nós. Com 1-2-1. Whisky Yankee Uniform, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, terno 1288. Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, chegar 6225. Olha, Tango Victor, com a presença correta, chegando com a pessoa da bordo. Começa a decolagem, torre 11895, ajuste altímetro no 017. Chama torre 11895, essa é a posição. É pós-taxa, acho que é Tango Vitor. Como fala? 20.8. Controle 1208, nossa 6570, bom dia. Boa. Está autorizada, meu pé, ele é falado a 17, pela direita, corredor Axé, controle Salvador, série 120.8, transponder 0125 padrão. Suzano 220, gol 649. Gol 649, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 2510. Atsa 6570, contato radar na decolagem, sou para nível 350, saída PUC. Puca 350, alça cargo 6570. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Azul 4489, novo limite, QD Mike 100, Simbra. Azul 4489, confirma o controle de Salvador? Em caso de falha de comunicações, ao cruzar o QD Mike 100 Simbra, reassuma a navegação, vou indo na proa de Duna. Torre Mike, leste Romeu. Prova de sol, obrigado aí, viu? Romeu, Romeu Golf, decolado aos 5-3, controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Eu prossigo, Mike, Juliette, Romeu. Golf, 1000, 200. Sente, Marilete, o meu permanecer sobrevoo na orla, afastando do Salvador. 00, Alba Departure, request as soon as possible for direct Vitória da Conquista. Roger, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, maintain Alba Departure. Maintain Romeu, Romeu Golf. Direto lá, pode estar aqui na Delta. 2489, desça para 3 mil pés, que é legal no 097. Marilete, Romeu. 5362, doutoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 200, limite e curso localizador. 3304, controle Salvador, desça para nível 050. Autorizada a chegada a ponto, QNH 1017. 35362, copia o controle Salvador? Desça para 220. Proa 200, 35362. Corrigindo, esquerda 200, 35362. American 239, Salvador Control, descend to 5,000 feet, QNH 1017, cleared, I'm on arrival. Transporte firme ou transporte aos vitais? 239, roger, altimeter setting 1017. 17, vento 170 graus, 109. Hotel, ciente. Chame Recife agora para a descida em 125, décima 1, alterna 13395. 2. Ok? Pesado ali, aí matei a terceira 97, acho que é tango vida. Pode falar da barra, Mike Juliette Romeu. Azul 4489, curve à esquerda na proa 190. Esquerda 190, 4489. Azul 4489, limite permanece. Permanece no 005, azul 4489. Apsa 6570, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 12545. Só secundário, por gentileza? 12545. Ok, 2005 alterna 2545, obrigado. Patrulha, bom dia. Patatão Mike Bravo, iniciado da programação, passando por mais. Patatão Mike Bravo, uniforme. Contato radar na decolagem. Soa para nível 220, saída da EL. 220, nada a ver, Mike Bravo, iniciado. Mike Bravo, uniforme. Está presente, foi na proa de EL. Acho que é tango vida, Torre. Após decolagem, manter reto até 3 mil pés e após voo direto, Leda, ok? 170, limite curso do localizador. 170, limite curso do localizador, é 4489. Metrozilu autorizado ali, aí mantém a cabeceira 197. Oscar Tango Vitor, decolado 59, controle 120, decimal 8. 120, outro Oscar Tango Vitor. Guardião 07, prossiga. Controle Salvador, bom dia, Papatango Oscar Tango Vitor, decolado na 60. Papatango, Oscar, Tango, Vitor, contato radar na decolagem. Mantenha a presente proa, saída da EL. Gente, mantenha a proa, saída da EL. Mantenha a proa até na sua escuta, Oscar, Tango, Vitor. Imagina, mantenha a presente proa até... Aguarde para a liberação, voz direto, Leda. Oscar, Tango, Vitor. Gente, agora, vira. Trip 5362, curve agora à esquerda por 120, reposta estabilizada no localizador. 120, reportar estabilizado, 5362. Guardião 07. Do 4489, para o curso do localizador, curve à esquerda na proa 105. Reposta estabilizada. 105. Descendo para 3 mil pés, 4, 4, 3, 4. Proa 1, 130, azul, reponte estabilizado. 130, reponte estabilizado. 130, reponte estabilizado, autorizado de 4. Do solo guardião, já levou o eixo 10. 7, guardião 07, tráfego avistado, com proa sul. Decolada 01, controle 120, decimal 8. 108, guardião. Desça para 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Número 2 para aproximação, reposta estabilizado. 2 mil, reposta estabilizado, número 2, azul 4-4-9. 35362, complete a aproximação, chama torre 1 no 895. 895, bom trabalho, obrigado. Gente, decolar de imediato e cruzamento imediato aeródromo após decolagem? Conforme livre, 170 com 10, Lima Kilo Zulu. Doa um ótimo dia, trip 5362. 5362, 7 para o tráfego avistado, continua a aproximação, pistola 0, agora a liberação para o pouso. Guardando 62 a trip. Passa para o V, transporte. Papatão, Mike Bravo, uniforme, confirme razão de subida. Quando o dia, 602. Gente, Mike Bravo de uniforme. Papatão, Oscar Tango Vito, confirme razão de subida. No máximo de 1.500, Oscar Tango Vito. Gente, Oscar Tango Vito, vou indo na proa de Leda, subo para nível 200. 200, proa de Leda, Oscar Tango Vito. Oscar Tango Vito, um tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, cruzando 7.700 pés para nível 220. Ah, esquece o tráfego negativo visual, Oscar. O azul 439 tem um tráfego à direita, 3 milhas em altimetria. Do campo, o tráfego já passou o marcador externo. Okay? À direita, manter a linha do litoral, é isso? Que é critério, comandante, só aguardando para o cruzamento da Europa. Trip 5362, pouso autorizado, turno 0, vento 170 graus, 10 nós. 70, confirme, nós. Com 10, uma dezena. Grato, 53962, autorizado todo. Gente, Mike Gillette, vamos ver. Sinu e Helena. Reporte, marcador externo, baixar travado, azul 4489. Reporte, marcador externo, baixar travado, 4489. Que não precisa, o Lima Kilo Zulu, manter meu pé. Inicialmente ainda mantenha, e mais 20 segundos, autorizado curva esquerda, liberando para o cruzamento da final da 28, Lima cruzou. Ah, Lima que manteve o pé, o Lima cruzou. Autorizado essa curva esquerda, aguardando a liberação, a transferência de comunicação, Lima cruzou. Ok, curva na esquerda, mantendo aqui, o Lima até da trip cruzando o eixo 1735, vento de 100 170 graus com 10 nós. Decola de imediato. Three final approach procedure. Report established on localizer course. Yeah, 1017, 2000 feet, ready ILS X-ray. 28, aguarde transferência de comunicações. Lima cruzou. 28. A restrição mínima possui condições, afirma? Ok, sim. Eu acho que é Tango Vito, confirme pro. Atirando agora, a pro de ledo, eu acho que é Tango Vito. Gente, acho que é Tango Vito. Pro direita. Saída a boa, eleva. Ao piló após direto. Controle 120.8, cena 5422. 0.8, cavalo. 208, muito obrigado, bom dia. Dia 35362, no solo ao 05 direita, liberando, chame só 129. Bom dia, o Papatango Lima aqui, Luzulu, na proa do Corredor Forte aqui, mantendo 1000. E aí? Papatango Lima aqui, Luzulu, quente. That's 9, it's deviated, the weather slightly right, of course. Confirm to control American 239. I permanently need to come a little bit right to weather. Roger, American 239. Controle, bom dia, o papapapá Mike Echo Delta está curvando à direita, atingindo o meu pé. Mike Echo Delta, condições visuais, corredor axé, 1 no meu pé. Condições visuais a mil pés, pode prosseguir direto T3? Afirmativo, Mike Echo Delta. Mike Delta. Poderia repetir para o Lima Kilo Zulu, não entendeu? Confirma o controle, Lima Kilo Zulu. Eu não entendi a informação, o senhor poderia repetir, por gentileza? Lima Kilo Zulu, mantenha a ré forte. Ah, Lima, já posso usar já com a esquerda na proa 300 para passar direto do restaurante? Kilo Zulu, mantenha regras visuais, atenção nível 05, radial ideal de saída 300. Afirmativo. Sente, radial 300. Está autorizado para seguir direto para a radial 300, Lima Kilo Zulu. Muito obrigado. Então, curvando à esquerda, na radial 300, subindo para um nível 105 visual. Muito obrigado. Afirmo. Só 3304, prossiga. A aeronave que está seguindo é o América, confirma que está na posição de uma para uma e duas horas, é isso? Afirmativo, está 3304, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 235, limite QD Mike 1110 Simbra. 235, pode ser o limite de localizador? Afirmativo, está 3304, desça para 3000 pés, QNH 1097. Solo 08, liberou via Fox 1219. Passareto 2223, o vento 180 graus, 109, decolagem autorizado. Decolagem autorizada, vento 180 graus, 109, 1017, passareto. Qual o meu sinal é Vitor na escuta? Vitor, dá presente, vou indo na Prodilha. Informação à frente, vai fazer pequenos desvios à direita e à esquerda, é o TAN 3304. Gente, TAN 3304, reporte ao término de desvio. Ok, já reduziu, vai reduzir para 1609. Gente, TAN 3304. Cleared IOS X-ray final approach. Report step shed on localizer course. 239, I cleared the IOS X-ray. Chama o controle 2223. Afirmo, decolado 210, controle 120, décimo 8, boa viagem. 08, obrigado. Passarelo 2223, o cordão, bom dia. 2223, contato radar na decolagem, estou para nível 180, saída árvore. 180, não sai da árvore, de forma que não vai conseguir cumprir as, o perfil máximo aí da saída. 7, passaria 2223, sobe para nível 180. Está livre dessas instruções? Afirmativo. C-39 is intercepting the low flight. American 239, complete approach, contact tower 118.95. Bom dia. Tango Mike Bravo Uniform, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Afirmativo, Mike Bravo Uniform. Warning Tower, American 239 is on the ILS, gear down. American Airlines 239. Woo! Beginning to land the runway 10, wind 180 degrees on 1 knot. Confirming gear down lock. Gear down on American 239. As para formações. A divisa à esquerda, passaria 2223. Dato. Passaria 2223, está presente em condições de voar na Proa de Arbor? Afirmativo, vai coincidir aqui na Proa de Arbor. Tá 3304, para o curso localizador, curve à esquerda na Proa 120, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, QNH 1097. Ok, 120, 2000, reportará. Confirming down and locked. Gear down and locked, American 239. Clear to land runway 10, wind 180 degrees on 1 knot. Clear to land, American 239. Sai da boa após direto, Vitória da Conquista, para o táxi motor 1895. Só contexto de silêncio da boa após direto destino. E pro táxi chama 2895. Lógico, eu prossigo. Papapá, Mike Eco Delta, frequência livre. O táxi chama 2895, apenas com vocês, por gentileza, a bola direto, Vitória. Sim, eu posso para o táxi. Cinco, dois, um, sete, controle Salvador, desça para nível 050, foi na proa de ponto, QNH 1017. Lógica, é bom de táxi. É, a novembro errou o meu, aguarde para o táxi. Gente, aguarde para o táxi. Sérgio, meu bem-vindo, aguarde o táxi do Embraer 110, taxiando do Abaeté até a interseção Papá. Após o táxi da aeronave, está liberado até a interseção. Não está autorizado até Papá. Tem uma lógica na escuta? 295 graus. Nossa, tínhamos aqui o plano para as 10 horas. O senhor saberia informar se foi feito alguma DLA? Salvador para IPAU 10:30. Tá livre e prosseguiu o táxi, tem intercessão, chame graça, Golfo do Oscar. Salvador 3304, estabilizou. American 239, taxi back. American 239, on ground at 15. Call Salvador, ground frequency 21, that's 19. America 239 approved taxi by Alpha Juliet Gate 1. Alright, yeah, Alpha, was that hold short, Juliet? We got Alpha to Gate 11, American 239. O Xana que reportou para a COP, com o quê? Six two to five. Just confirming a great out of time. Stand by. O Xana, six two to five. Meu nome é Benvito, prossiga. Sim, seu nome é Benvito. Estou até a posição. Tempo 5217, reporte unidade descida. Para a aeronave nacional. Então, 3304 para informação, mandos de pássaros à sua esquerda, próximo à cabeceira no 7. Ok, graças. Mas confirme pessoas a bordo? Porque lógico. Possibilidade de coordenar por 2223 a frente de conquista, senhor? 0 que fuso 110, autorizado decolar, 1970 graus, 109. 4-0. 3304, solo 18, livre direito, chame solo 121, decimal 9. 2-1. Grato. Solo 3304, livrando a frente. Nossa, nossa, escuta. 3304, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3304. Oceanet 625, Red Cop. Red Cop, Oceanet 625. Brasília, Flight Level 320, VFS Lu 17, FT Cop, Running 10, Red Star. A Border Battery, 11, position them. The Bus Control 120.8, Cox 5453. Para o Kenegal 1017, autorizado a chegada mais. Departure from runway 10 and right turn after departure, abort departure 11 position via upper Zulu 17, frequency 120.8 and foco 5453, Oceanet 625. Report to push, Oceanet 625. Report to push, Oceanet 625. Luciano, vai fazer. Controle ao passarinho 2223. Passarinho 2223, consiga. Ok, senhor. A ideal para conquista seria na 260, 2620. Confirme, PRO 260, radial 260. PRO, magnética 2620. passarelo 2223, autorizado, está presente, foi na proa de Vitória da Conquista. Controle Salvador, Papatango, piloto. Golf Kilo Alaska, contato na decolagem. Nível 100, porém suba restrito conforme a carta. Vai manter a restrição da carta, o Golf Kilo. Decoladas 23, chama controle em 1208. 3102. Tá, aqui vai jogar. Vamos encurtar sua aproximação. Voe direto Duna, descendo para 2000. Cinema 3102, necessito que reduza aí pelo menos para 2109. Ah, sim. Paremos 220, senhor. Preciso nova transmissão. Sim, obrigado. Amanhã. A nave Prestige já está mais próxima de Simbra e ao norte, prosseguindo para Salvador. Está agora para Duna, 19 milhas, é uma T-72. O Chané agora está 31 milhas de Duna. Confere, tem um pequeno, muito graças. Marca 220, metro 19. Correta, mas custa 379. Passaria 2223, chame Recife agora, 1260, alterna 128, décima 8. Passaria do 2223. 2602, Alessandro Maciel, no 90, decola pista 90, curva à esquerda, sai da Buga, direção Caju, prossegue ao frente 77, controle 1 no 9, 1 no 20, décima 8, sinal 54, 54. Correta, posso puxar, 13 em cima. Janela 6312, descida até a altitude de 4000, com janela 6312. Imagina. Esse mantém a 4000, temos tráfego mantendo a altitude de 3000, nossa posição de 1 hora 10 milhas, rumo ao oeste, é um bandeirante. O Filo Oscar mantém a 3000, temos tráfego de posição de 12 horas a 9 milhas, rumo nordeste. Livrando 6 mil para 4 mil, é um Airbus 322 Chanel. Confirme se vai manter 3 mil até a... Vai manter esse toda a carta ou outro limite? Manter a 3 mil. O limite será até 30 milhas afastado do Salvador, 30 milhas. Afirmativo. Poderia autorizar direto de Piau mantendo 3 mil o Golf Quilos? Autorizado direto o Golf Quilos. Golf Quilos. Trip 5217, por mês, prova sem condição antecipada para o localizador completar o final do procedimento. Pois, Gil, vamos pôr a prova aqui agora, 170. Certo. Ali eu vou até na prova 130 e reportar estabilizado, Trip 5217. Gil, prova 130. Papá Romeu, Serra November Vitor, chame Recife agora, na frequência 1260, alterna 1288. Mantenha 2000 autorizado final, essa é o Chanel 6312. Autorizado, ele respeita para o nosso Chanel 6312. Golf Quilos, sub mantenha nível 100, já cruzou com tráfego. Minha atenção, atender a Golf Quilos. Chanel 6312, velocidade agora sob critério, autorizado final do procedimento. Trip 5217, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, estabilizado 5217, 1895. Trip 5217, estabilizado, né, aliás. Trip 5217, check trem livre, posto, 10, meu sono 70 graus, 109. Pouso livre, baixou, travou. Segura 4299, somos no copo. 217 para informação, bando de pássaros sobre a cabeceira 110. Poxa, bando de pássaros na cabeceira 110. Tiramia 312, estabilizado? Estabilizado agora, Tiramia 312. Tiramia 312, complete a aproximação, chame torre 1 no 8.95. 8.95, muito grave, até mais. Salvador 6392, acionário final, zona 0, baixo 8, travou, bom dia. Tira 6312, está sendo avistado, aguarde pista livre. Aguarde 6392, confirme pista seca, Tereza. Afirmo, pista seca. Livre 5217, salas 33, livre direito, chame sol 121, decimal 9. 9 direita, tripe 52. Obrigado, bom dia. Chana 6312, check trem livre, pouso no 0, vento 180, grau 089, para informação, bando de pássaros sobre a cabeceira 10. Tente, livre pouso, 6312, muito grato. Golfo Quilológica, livre acesso, subida a critério para nível 085, plano modificado da zona 134, mantenha sob condições visuais. Já está no brilho máximo, chama 6312. Certo. 12 no 7, aqui seria quilo para 3. Estou falando. Confirme 6312. Aparentemente está no mínimo dele. Ciente, 6312 está posto aqui pra gente como no máximo. Tango Lima Kilo Zulu, mantenha nível 105, sob condições visuais, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288, Lima Kilo Zulu. O fumano que chamou o solo foi o Tango Lima Kilo Zulu, hotel Zulu.